seu milagre nessa noite. Ouve com a unção, Senhor. Agora fala para quem está do seu lado assim, ó. Nós somos agentes de milagres.